Identificação. Veistlocar 709, Rádio Costa Azul de Ubatuba, AM 1140 kHz, a primeira do litoral. Sentimento, arquivo 709, o passado de presente para você. Queremos desejar boas festas a todos os nossos clientes e amigos, prometendo melhorar ainda mais. Astral de Ubatuba, Esteves da Silva 147, esquina com Jordão Homem da Costa, fones 32 1586 e 32 19 20. Quando o governador vou dar um carro zero quilômetro para cada eleitor. Aqui se vende tudo pela metade do preço. Acredite em mim! Gente, isso é propaganda vazia. O povo não vai nessa. O povo quer democracia, qualidade, lucros reduzidos e prazos acessíveis com boas facilidades. Isso é um trabalho nosso, da Tu e Eu, que agradece a todos vocês, desejando um Natal de muita paz e amor. Juntos, com Deus, próspero 1991. Que 1991 seja muito melhor do que foi 1990. E que no Natal você se emane com todos, espalhando felicidades e muitas esperanças. Ubatuba Artes Gráficas. Seu impresso com qualidade e rapidez. Carimbos em 24 horas e a grande promoção de convites de casamento. Rua Professor Tomás Galhardo, 454. Fone 32-12-41. Supermercado Atlântico, onde você compra mais barato. Entregas a domicílio, grande estoque de mercadorias e uma seção de bebidas com venda por atacado.